Vem sem medo, baby. Me sufoque com teus beijos. Me abrace com desejo. Como se fosse despedida em noites frias e quentes. Olhar indecente ao luar. Sou teu prisioneiro, tô entregue aos teus desejos de paixão. Não, não, não. Para nós o céu era pouco. Um limite tão distante. Mesmo acorrentados ao tempo. Somos tão iguais, bem normais. Vem sem medo, baby. Me sufoque com teus beijos. Me abrace com desejo. Como se fosse despedida em noites frias e quentes. Olhar indecente ao luar. Sou teu prisioneiro, tô entregue aos teus desejos de paixão. Não, não, não. Para nós o céu era pouco. Um limite tão distante. Mesmo acorrentados ao tempo. Somos tão iguais, bem normais. Olhar indecente ao luar. Ao luar. Sou teu prisioneiro, tô entregue aos teus desejos de paixão.